Vitinho NG, Raichel Vozô. Tu viaja, né, B? Ela viaja nos maloca, nos cara que é do corre, que gera na favela, que pega e não se envolve. Ela é da zona sul, eu sou da zona norte. Vai rolar festinha, brota que bonde tá forte. Vou ficar na onda, vou perder a linha. Onda, onda do lance, o boss não cansa. Na onda da bala que eu sento na vara. Nos cara que é do corre, que gera na favela, que pega e não se envolve. Ela é da zona sul, eu sou da zona norte. Vai rolar festinha, brota que bonde tá forte. Vai rolar festinha, brota que bonde tá forte. Se acionar a tropa, vai rolar resenha. Tudo no sigilo, tudo no esquema. Se pá tem balão, se pá tem balinha. Vou ficar na onda, vou perder a linha. Onda, onda do lance, o boss não cansa. Na onda da bala que eu sento na vara. Fode gostoso, fode gostoso.